baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Rafa Nascimento e DJ Xarope, os DJs do estúdio Fest Produções. Alô! DJ Rafa Nascimento. Estúdio Fest Produções. Evoluindo sucesso! Poxa, Riquel! As mina pira quando os mano bota, bota. Ó, DJ Xarope, DJ Zico Mix, o inigualável. Chegou a novidade e não bati de frente, porque aqui é pop live. É tudo ao vivo, é tudo pra valer. Vem curtir o som, meu mano, então vem viver. Produções. Tu vai ver só. Chegou a novidade e não bati de frente, porque aqui é pop live. É tudo ao vivo, é tudo pra valer. Vem curtir o som, meu mano, então vem viver. Xarope, do Estúdio Fest Produções. Banda 007. Estúdio Fest Produções. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. Mas você, sem nem ao menos perceber, foi me ensinando que é amar. Vivendo em outra dimensão. Sinais eu te dou. Show, meu DJ Xarope. Banda 007. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. A janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. E eu tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes, li todos os livros, fico esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. Em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou. Oh. Em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh. Estúdio Fest Produções. Você está, eu estou. Oh. Em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh. O meu pensamento te segue e a saudade te persegue. O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente. Daqui você me causa febre. E desce até o chão. Estúdio Fest Produções. Vem comigo. Vem comigo. Rafa Nascimento e DJ Xarope. Os DJs do Estúdio Fest Produções. Vem, meu bem. Você me enlouquece com esse traseiro. Enlouqueço, me amarra, é tão perfeito. Me dê seu Instagram, vou seguir você. Desce aí. Estúdio Fest Produções. A macharada, macharada, vira o cabeção. Quando você desce até o chão, senta da boa, me tira o ar. Te quero em minha cama, vem me amar. Desce aí, vem requebrando ele, descendo até o chão. Vamos lá, colhe-me. Mexe esse bumbum e desce até o chão. Vem comigo. Banda

liga pra você se entregar. Fica só olhando, não vem me perturbar. Vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Sai pra lá, com esse papo de querer me pegar. Eu não sou periga pra você se esfregar. Fica só olhando, não vem me perturbar. Galera da Santana de Medeiros. Mais espia, família GSM de vigia. Mais espia, família GSM de vigia. Vou te pegar, não vai não. Vou te pegar, não vai não. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar, não vai não. Vou te pegar, não vai não. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Mais espia, família GSM de vigia. Mais espia, família GSM de vigia. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Estúdio Fest Produções. Fest Produções. Rafa Nascimento e DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Estúdio Fest Produções, gravando com a qualidade que você merece. Produções, áudio, é com a gente. Amanheceu, cadê você? O celular não dá pra te encontrar. Na blusa de ontem tem marca de batom. Estou desconfiada, tem outro em meu lugar. Amiga, fique calma, não deve ser nada demais. Só deve estar com seus amigos e perdeu a hora de voltar pra casa. E Rebeca Lindsay, juntas pela primeira vez. Estúdio Fest Produções. Amanheceu, cadê você? O celular não dá pra te encontrar. Na blusa de ontem tem marca de batom. Estou desconfiada, tem outro em meu lugar. Amiga, fique calma, não deve ser nada demais. Só deve estar com seus amigos. Perdeu a hora de voltar pra casa. Não posso acreditar. O que foi minha amiga, pode falar. O batom da blusa dele é o mesmo da sua boca. Escuta, deixa eu te explicar. Eu queria te tocar. Com a sua boca eu não quero nem imaginar. Me apaixonei por ele como se eu não tive culpa. Mas com ele você não vai ficar. DJs do estúdio Fest Produções. Estúdio Fest Produções. Eu não consigo dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio, pede um café, que vem amargo que te me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro, mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Esses podes convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, não me sinto teatro. Olhe pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Ela está de volta mais uma vez. Estúdio Fest Produções. Áudio, áudio é com a gente. Passei a noite em claro, eu não conseguia dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio, pedir um café, que vem amargo que te me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei. DJ Xarope, detonando com os melhores CDs da Ilha do Marajó. Rafa Nascimento, no Estúdio Fest Produções. Aprende, você já nasce live. Quem Estúdio Fest Produções. Quem é pop sabe que não se aprende, você já nasce live. Quem é pop sabe que não se aprende, você já nasce live. Quem é pop live já sabe qual a missão. Varre alegria, deixa amanhecer o dia. Edson, Juninho, David Sinandinho, agita minha família, o novo águia vai voar. Nascimento e DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Eu sonhei, com você era tudo lindo. Eu pedi para o céu, nosso amor ele abençoar. Amanhã vou te ver, ao teu lado eu quero andar. Eu prometo, meu amor. Minha vida eu vou te entregar. Vamos para o Badala, curte com a galera. O meu Badala Zombo falou do Marajó. Com o DJ Dalan e o DJ Josias. DJ Rafael Abu falou do Marajó. Búfalo, búfalo, búfalo, búfalo, búfalo do Marajó. Búfalo, búfalo, búfalo, búfalo, búfalo do Marajó. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Paulo Arthur Produções, promovendo sucesso. E você sabe disso! Estúdio Fest Produções. Eu sonhei, com você era tudo lindo. Eu pedi para o céu, nosso amor ele abençoar. Amanhã vou te ver, ao teu lado eu quero andar. Eu prometo, meu amor, minha vida eu vou te entregar. Vamos para o Badala, curte com a galera. O meu Badala Zombo falando. Rafael Abu falou do Marajó. Búfalo, búfalo, búfalo, búfalo, búfalo do Marajó. Búfalo, búfalo, búfalo, búfalo, búfalo do Marajó. Búfalo. Eu só sei que a vida é mais colorida Nascimento e DJ Xarope, os DJs do estúdio Fest Produções. Agora é Super Pop Live. De produções. DJ Xarope, detonando os melhores CDs da Ilha do Marajó. Deus que Deus. É Tecno Machine aí, é? DJ Xarope, o detonador. Banda Os Fabulosos, uma explosão de sucesso. David Sopra, DJ T. Emerson, é show. Seu amor me conquistou, o seu olhar me fez sonhar. Produções, áudio, áudio, é com a gente. Vou caminhar só com você na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. Quero fazer parte da sua vida, te namorar nem que seja escondida, ficar com você na luz do luar, deixando o tempo passar. Com toda a força. DJ Junior Vidal. Vou caminhar só com você na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. Nascimento, bombando e agitando na batida perfeita. Eu não sou frio, mas tô na mana. A mulher não gosta, a mulher não gosta do papai. Eu não sou frio, mas tô na mana. A mulher não gosta, a mulher não gosta do papai. DJ Patrick, o fera das produções. Marito Benci, Ed Clay Audio Project.

Estúdio Fest Produções. As novinhas tão sensacional. Ah, é? Descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. DJ Xarope, do Estúdio Fest Produções. E aí, compa, agora o DJ Paulinho, mano. Tá aqui das produções, puto velho. Arrebentando, compa. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É foda gostosa, aprendendo legal. Tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Gostosa, aprendendo legal. Subindo, gostosa, aprendendo legal. É foda, gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Ah, é? Descendo gostosa, descendo gostosa. Descendo gostosa, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. E aí, compa, agora o DJ Paulinho, mano. Tá aqui das produções, puto velho. Arrebentando, compa. Danadinha, gostosinha, o já fala pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. DJ Valdes Crash. Rafa Nascimento, do Estúdio Fest Produções. Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, o já fala pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Fest Produções. Hoje na casa do seu Zé vai rolar mais uma produção. Tava cheia de novinha, doida pra fazer o dia. Uma Toninho. Outra em cima Nascimento e DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Todo mundo junto e misturado, e a gatinha vai no embalo, e os moleques vão aquecendo, e o nosso som já vai tremendo. Pai d'égua, é muita festa, vamos juntos, minha galera. Os fabulosos é do coqueiro e balança o Pará inteiro. Eu quero ver família FDC. Eu quero ver você curtir, eu quero ver você tremer. Eu quero ver família FDC. Eu quero ver você curtir, eu quero ver você tremer. DJ Xarope, detonando os melhores CDs da Ilha do Marajó. E tem a loura e a moreninha, já vão chegando bem cheirosinha, e os moleques vão aquecendo, e a família já vai tremendo. Eu quero ver família FDC. Eu quero ver você curtir, eu quero ver você tremer. Eu quero ver família FDC. Eu quero ver você curtir, eu quero ver você tremer. Eu quero ver família FDC. Eu quero ver você curtir, eu quero ver você tremer. Eu quero ver família FDC. Eu quero ver você curtir, eu quero ver você tremer. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Ok, let's go. DJ Betinho Isabelice. Estúdio Fest Produções, gravando com a qualidade que você merece. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Do Estúdio Fest Produções. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal, o sucesso em remix. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Estúdio Fest Produções. Se besa y en tequila, y tú. Nascimento, do estúdio Fest Produções. De Produções. DJ Xarope, produzindo os melhores CDs da Ilha do Marajó. Fest Produções. Say something to him. Holla at him. I got one. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Go ahead, no hands and go.

Nascimento e DJ Xarope, os DJs do estúdio Fest Produções. Da galera, do Chala com o DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa, do som que agita a galera, do Chala com o DJ Daniel. Fest Produções. Produzindo os melhores CDs da Ilha do...